cartas e remetente. Remeta-me os dedos ao invés de palavras. Não troque o envelope do meu sentimento. Assine com o corpo e sem pontos finais. Esses seus olhos que não viram selo me afligem em cada remetente. Que angústia esperar essas frases impessoais. Me recorre um mata-borrão nessa escrita fina, nessa caneta sem tinta. Carimbe então o que resta, mas não me venha com CEPs, com correspondência devolvida. Não me engane. Eu sei teu endereço. Por que essa paixão de destinatário, logo agora que tudo estava resolvido? Agora que minhas correspondências estavam guardadas naquela caixa de madeira que odiava? Quero logo direito de resposta. Quero lamber o selo sem cola, selar esse segredo que vai por mãos que desconheço, sem pombo-correio, sem alvoroço. Me transformo em escrita para falar o que podia ser, o que talvez quisesse dizer ao seu ouvido e reverberar. Ao contrário desse papel passivo que recebe, que não questiona, que não sente pena, que... Sem pressa, continuo. É só mais uma carta. A última. Depois volto para o esquecimento de espera. Maldita caixa de correio que me acusa sempre que entro onde moro, que me lembra que espero algo seu, que aponta minha resposta ainda não respondida, que me farta de ansiedade. Fica então como pausa, como envelope branco de pavor, como máquina sem tinta para escrever, como selo sem carta, como endereço inexistente. Abro a caixa do correio, pego com as duas mãos o envelope com tua letra e repito a farsa de não te esquecer.